Romeu, Eco Índia, controle Salvador. Desça em condições iguais para altitude, circuito e tráfego em Feira de Santana, mantendo separação visual com o solo. Não há tráfego conhecido no setor. Informe cruzando 2.500 pés. Para liberar o motorizado Salvador, Salvador, a 1.000 pés, corredor STF, pista 17, curva direita. Controle 120, decima 8, transponder 0171. Vai fazer o toque de medida a critério, frequência livre, o Lino Paulo Mike. Liberar o protegimento correto para acionamento de táxi, sistema torre 118 decimal 6. 8. Cadê o jeito leve? Recebe o controle? Com o Eco Índia, desça em condições iguais para altitude 50 traços em Feira de Santana, mantendo separação visual com o solo. Não há tráfego conhecido a informar no setor. Informe cruzando 2.500 pés. Estacionamento chama para o táxi, o Índia November Alpha. Para autorização, 270. Autorizado pouso no 270. Autorizado pouso, vento 120 graus, 109. Gol no 738, reduz a velocidade 2009, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento LFX. Segue tráfego na aproximação a 9 milhas, Boeing 737-800. Afirmativo, está reduzindo para 209, desce para 2.000 pés, 1014, gol 738. Está 3896, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 3896. 3896 completa a redução, 2109. 2109, 3896. 270, solo 14, livre a pista, taxi Fox, frequência do Sonino, 21.9. Gente, na Fox 1219, gol 270. Bom dia, vou 1270. 1270, levou uma foto na frente. Vou 1270, bom dia, autorizado a ingressar na Alfa Juliette, posição 10. Alfa Juliette, posição 10, vou 1270. Controle de Salvador, bom dia, Azul 4060, desce nível 150, tropa BOC, informação Romeu. Azul 4060, controle de Salvador, acende identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro em Salvador no 014. desce nível 050 pro chegada a mar, no 014, azul 4060. Tá pronto, um dia November Alpha. São 3896, autorizado a sinal do procedimento LSX-Way, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. 7 tráfego na aproximação, 8 milhas, ponte 137-800. Gente, desça 2 mil, reporte estabilizado. Está ciente do tráfego à frente, tem o mesmo anticaso, até 3896. Paulo Salvador, o gol no 260, curte bem funcionamento, portão 8. 260, aguardo feedback. 260, aguardando. Bom, 260, tem um Boeing 737 da mesma companhia que vai passar sua retaguarda após a passagem do mesmo, autorizado a iniciar o acionamento. Chame para o táxi. Após a passagem da aeronave companhia na retaguarda, a autorizada vai chamar para o táxi no 260-608. L5728, The Solos 18, livra pela Taxway Eco, frequência do solo em 1219. Ok, livra na Eco 219, 5728 Web. É Torre Salvador, o Gol 738, um bom dia, está meia milha de Simbra, estabilizado no ILSX Rei, é 10 vista. Uno 738, vento 130 graus, 11 nós, autorizado pouso pista 10. Autorizado pouso na 10, 738. Alfa, reportar antes da Juliette, 5728 Web. Estabilizou 3896. É uma torre, uma noite dessa, uma manhã 12, bom, pode. 12, obrigado. Torre Salvador, 3896, estabilizou, vai passar o externo. Continue a aproximação, guardando pista livre, vento em Salvador, no 30 graus, 109. Guardando pista livre, 3896. Para táxi, o Gol 1260, PAB 167, autonomia 3 horas e 10, alterna Salvador. Gol 1260, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 118, decimal 6. Ajuste o altímetro no 014. Pátio Índia, ponto de espera da 10186, 1014, 260. Web 5728, após a passagem do Boeing 738 da Gol, autorizado ingressar na Juliette, posição 09. Ok, após a passagem do 37 da Gol, prossegue via Juliette, 09 a posição. 3896. 7732. Gol 1738, autorizado o táxi, via Alfa, reportando o Juliette. Alfa, reportando o Juliette, 732. Romeu, Romeu, com ele, controle? Índia November Alpha, o vento 110 graus, 11 nós. Autorizado decolagem pistuna 7, atento à estreia de turbulência do Airbus 321. Cruzou o eixo da pistuna 735. Filha de decolagem para o Índia November Alpha, Pan 3896, solo aos 23, livre a pista via Taxway Fox, com solo em 121 decimal 9. Via Fox, chama em 219, ao livrar, Pan 3896. Sou em Salvador, boa tarde, vou no 260, ponto de espera, está no 0, pronto. No 260, ali mantém pistão no 0. E mantenha no 0, vou no 260. Autorizado ingressar na Juliette, posição 07. 10-07, 7-3-8. Falta 3-8-9-6, livrou. 3-8-9-6, boa tarde, autorizado ingressar na Alfa, Juliette, posição 08. Alfa, Juliette, 08, 3-8-9-6. Obrigado. Aos 2-4, controle 1-2, 0-8. 2-8, é Índia 9 Alfa. Uno 260, vento 130 graus, 1-1, nós autorizado decolagem para o sinal 0. Decolagem no 0, 1-2-6-0. Romeu, Índia 9 Alfa, decolou da 1-7, irá dizer manter 1000 pés, corredor axé. Romeu, Índia 9 Alfa, mantém condições válidas 1000 pés no corredor axé. Reporte fora da barra. Altímetro em Salvador, 1-0-1-3. Irá reportar fora da barra, Romeu, Índia 9 Alfa. Em novembro, foi confirmado toque arremetido em Veracruz? Negativo, toque arremetido em Valença. Sim. Uno 260, decolado aos 26, controle 120 decimal 8. 208, boa. Ciente, mantém 500 pés, aguarda transferência para todos. Ciente, certo. Confirmando o Lima Papo Mike, vai ser sua pouso? Centro. Controle Salvador, Gol no 260. Gol no 260, contato radar na decolagem, sub para o nível 390 na saída Puca, transição Caju. 6390, Puca, Caju, no 260. Papai Romeu Charlie, Alfa Tão, prossiga. Hoje você está voltando para Cabaceiras e Paraguaçu, são a bordo, está no pátio de BQA. Charlie, Alfa Tão, poderia confirmar a radial de distância de Cabaceiras e Paraguaçu, por favor? 35 milhas, radial 360. Ciência, aguarde cópia. Vamos lá com o Índia, fica com essa livre. Agora não posso deixar na porta. Tem um mensagem do sol? Ela é Fatango, agora não posso deixar. Charlie Alfa Tango autorizado, Salvador, para Grupo Zulu, a 1000 pés. Pistão no 7, curva direita pelo corredor Axé. Controle 120 decimal 8, transponda 5035. Oi, cara, é autorizado, você fala da 7 para o noroeste, direto de pequeno, que eu pego. Recebe agora? Alfa Tango, corteje a informação paga, Salvador, Cabeceira de Freitas, de Paraguaçu a 1000 pés, pistão no 7, curva direita, corredor Axé, controle 120.8, transponda 5035. Pois, você fala da 1-7, após curva direita, 1000 pés, corredor Axé, pra Zulu, Cabeceira de Paraguaçu, 5035, transponda 208, ao controle 362, se autorizado, vai direto, Cabeceira de Paraguaçu. Charlie Alfa Tango autorizado para o direto, para o Nordeste, para saneamento e táxi, chame torre 118, decimal 6. 118, mais uma torre, autorizado direto para o Nordeste. Salvador, muito boa tarde, eu passo a conversa da manhã, vou cantar. Azul 4060, continua a aproximação, guardando autorização para pouso, vento em Salvador 130 graus 1-1, mais que negar no 0, no 3. Continuando a aproximação, Azul 4060. Melhor passando para acionamento, tá? Lima Papa Mike livrou o setor aqui do CIA 1 e vai com o da de Ilha de Maré. Tempo Lima Papa Mike, vai para pouso em Ilha de Maré? Afirmativo, vai para pouso e depois vai fazer uma nova notificação. De Ilha de Maré, Salvador. Gente, a... Ah, final para a Pousilha de Maré, frequência livre, o Lima Papa Mike. Frequência livre, grato, boa tarde. Salvador, é o Papa Tango Alfa Victor Juliette, cliente da Sierra, 1.500 pés para regresso. Alfa Victor Juliette, mantenha condições vai, 1.500 pés no corredor Vera Cruz, altímetro em Salvador 1.013, reporte para ir para o ingresso no corredor Interlagos. Mantenha o 1.500 500 pés, corredor Vera Cruz, altímetro 1093, reporta parede para ingresso Interlagos, Alfa Victor Juliette. Alô, Bono 095, está na posição 04, pronto para o pushback acionamento. Bom, 1095, livre acionamento, sempre pronto para ataque. Chamará, Bono 095. Quatro zero meia zero, solo aos 34, livre a pista, próxima à direita, frequência do solo em 2119. PK, vai livrar a próxima à direita, 2119, azul 40, meia dez. 2685. 2545, 2085, 2660, boa. Frequência livre, coordenação local, uma tráfego conhecida a informar. Indo ao alvo, reporte para o regresso. Solo azul 4060, livrou o piso. Azul 4060, boa tarde, autorizado táxi via alfa, reporte antes da Juliette. Autorizou via alfa, reporte antes da Juliette, o azul 4060. Do Papa Romeu Zulu Foxcom. Confessado, Salo? É o Papa Romeu Zulu Foxtrot Golf, cara. Romeu Zulu Foxtrot Golf, a informação em curso é Tango, aguarde cópia. Paciente da Tango, aguardando a cópia, o Zulu Foxtrot Golf. Pronto para o táxi, o gol 9095, 145 a bordo, 4 horas e 15, altera no galeão. Gol 10115, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da 10, chame torre, 118 decimal 6, ajuste de altímetro 1013. Índia, ponto de espera 186, um bom dia, bom trabalho, 10015. E o seu também. Pista 17, reporta pronto para iniciar a decolagem, o Charlie Alfa Tango. Estamos prontos para a decolagem, né? volta. Azul 4060, autorizado ingressar na Juliette, posição 01. Autorizou Juliette, posição 01 para o Azul 4060. Charlie Alfa Tango, da presente, vento 190 graus, 190 mais, autorizado a decolagem com o ProNorte, Charlie Alfa Tango. ProNorte, Tango. Ação. Bom, no 777, ciente, número 2 para a cópia. 77. Papa Romeu, Zulu, Fox, Golf, pronto para a cópia? Afirmativo, tá? Zulu, Fox, Golf, autorizado, Caio Lourenço, a 1000 pés, pista 17, curva direita, corredor a pé. Controle 120, decimal 8, transponda 0122. Autorizado para a 90, Carlos Lima, 1000 pés, cabeceira 1, pista 17, após a cola curva direita, controle 120, decimal 8, transponda 0122 para o Papa Romeu, Zulu, Fox, Golf. Zulu, Fox, Golf, confirme Pátio 5 com as pessoas a bordo, por favor. Está no Pátio 5 com dois a bordo, Fox, Golf. Ciente para acionamento e Pátio, chame torre 118, decimal 6. 118, decimal 6, Zulu, Fox, Golf. Comandante 3191, está no gate 8, teria subida prevista deste Megaleão? Comandante 3191, na saída prevista será da El Leda Bridge. Tá, é o Leda Bridge, obrigado, 391. Descopiado, mantenha 330 mil pés. Mais 3 minutos, efetuar cruzamento com o Vitor Juliette, mantendo 1500. Pode ser, tá. Pronto, cópia. Pronto, cópia, no 777. Voo no 777, autorizado Porto Seguro, nível de voo 320, via Peruí 50. Pistão no zero, curva direita, saída da El Leda, Eudes. Controle 120, decimal 8, transponder 51123. Autorizado 320, Peruí 50, decola 10, curva direita da El Leda, Eudes. 1208-5123, transponder, o gol 1777. Gol 1777, protegimento correto, estamos prontos para multidirecionamento. 777. São 3191 no ponto cópia. Copia, 3191. São 3191, autorizado Galeão, nível de voo 380. Viel Pesulu 10. Pistão no zero, curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5133. Está ciente do tráfego 1 no meu pé, o Alfa Victor Juliette.